Pede a seu filho que, por favor, tire esta arma das mãos. Jogue esta arma no chão. Tire esta arma das mãos. Jogue esta arma no chão. Quem fica atrás de uma mesa dando ordens não sabe o que é ter que matar outros homens. Para acabar com outras vidas recebem medalhas. Ordens falhas, superiores canalhas. Será que acharam bonito o sangue correndo em 45? Estão querendo um novo momento de sofrimento. Gente correndo, morrendo pra depois dos sobreviventes ficarem chocados com os ferimentos e se achando culpado, traumatizado, espantado, se lembrando do passado e sendo escorraçado por esse mundo. Mundo, mundo, mundo sangrio e odioso, frio e impiedoso, fervoroso, maldoso. Mas a gente tem que engolir tudo que fala, porque o melhor cidadão é aquele que se cala. E tudo isso é consequência do jogo do poder. Pelo dinheiro a escolha é sua, matar ou morrer. Tire esta arma das mãos. Jogue esta arma no chão. Tire esta arma das mãos. Jogue esta arma no chão. Deve ser bonito assistir a morte de um irmão. Isso deve doer no fundo do coração. Você matando outros homens ou sendo torturado no futuro, pode crer, você estará traumatizado, mas a paz estará. Qual geração rap? Alpiste, Fish? MC Ed, nossas armas são os microfones e os scratch. Soldados na luta pela vitória do rap, porque a luta armada transforma pessoas em monstros. Tudo isso por causa de confronto. Se um país não tivesse interesse em outros países, as pessoas viveriam um pouco mais felizes. Tenho apenas 18 e amo minha pátria. Por isso quero estar vivo, porque o futuro dela me aguarda. Vidas são tão raras pra tão fáceis serem acabadas. Então por que não acabamos com as nossas armas? Tire esta arma das mãos. Jogue esta arma no chão. Tire esta arma das mãos.